noite estão com o Antena News. 63 pessoas morreram e 179 ficaram feridas no primeiro atentado no Iraque, depois da retirada total dos militares norte-americanos. Proposta de redução de férias discutida hoje entre o governo e os parceiros sociais. Duarte Lima pode vir a ser julgado em Portugal pela morte de Rosalina Ribeiro. Se gosta de música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. A greve dos maquinistas da CP para os dias 23, 24 e 25 de dezembro vai atingir os passageiros já a partir desta noite. O motivo da greve, segundo o Sindicato dos Maquinistas, são os processos disciplinares levantados pela empresa aos trabalhadores. Os maquinistas voltam a fazer greve no início de janeiro. Ao todo, o prejuízo para a CP pode chegar aos 2,5 milhões de euros. O Sindicato dos Maquinistas diz-se disponível para cancelar a greve, caso a administração da CP esteja disponível para negociar. Duarte Lima deverá ser julgado em Portugal pela acusação da morte de Rosalina Ribeiro. O Ministério Público Brasileiro decidiu enviar o processo para Portugal. A Procuradoria-Geral da República deverá receber o processo e o Ministério Público vai proceder a uma avaliação da investigação que já foi feita no Brasil. Caso se decida que a investigação tem fundamento, o julgamento poderá avançar. Duarte Lima está detido preventivamente desde novembro no âmbito do caso BPN. A PJ deteve um indivíduo que se fazia passar por empresário e oferecia crédito a particulares, nomeadamente a pessoas com dificuldades económicas. Pedia centenas de euros para despesas administrativas e, quando chegava a hora de conceder o crédito às vítimas, não comparecia no local. O homem vai ficar preso preventivamente. As prendas este ano diminuíram 24%. Esta diminuição de 2011 em relação a 2010 deve-se essencialmente às medidas de austeridade do governo. Para além de comprarem menos, os portugueses também compram presentes de valor mais baixo. A AMI está a distribuir mais de 2 mil cabazes de Natal. As receitas vieram de um filme realizado para recolher fundos e os bens alimentares foram doados por algumas empresas. Os funcionários dessas empresas são os voluntários que vão distribuir os cabazes natalícios. Em Vila Real, o Exército associou-se ao projeto Câmara Amiga da autarquia e contribuiu também com 2 toneladas de alimentos para distribuir pela população da cidade. Civis e militares uniram-se para apoiar a iniciativa, que chega quase a 1.500 pessoas. O governo discutiu hoje, em sede de concertação social, a proposta de redução das férias de 25 para 22 dias úteis. As opiniões dos cidadãos dividem-se. Se muita gente concorda com a diminuição de 3 dias e até diz que não farão diferença, também há muita gente que está contra e sente que outro direito lhe foi tirado. Carvalho da Silva, da CGTP, já disse que a redução de férias é mais uma medida de terrorismo social. A proposta do Governo para a nova Lei das Rendas prevê que os inquilinos que não paguem 5 meses de renda num ano possam ser despejados. Além disso, os senhorios vão poder negociar os contratos anteriores a 1990, que têm os contratos mais baixos do mercado. A estas propostas vão ser discutidas hoje em Conselho de Ministros. Cento e três pessoas morreram e 179 ficaram feridas hoje no Iraque. Logo pela manhã, o centro de Bagdad foi alvo de ataques terroristas em pelo menos 9 bairros da capital. Carros-bomba e explosivos fizeram no total 63 mortos e 179 feridos em regiões xiitas e sunitas de Bagdad. Estes atentados são a primeira onda de violência que ocorreu no Iraque desde a retirada total das tropas norte-americanas domingo passado. As tensões entre sunitas e fações xiitas são um motivo apontado para os atos desta manhã. Eusébio deverá passar o Natal internado nos cuidados intensivos do Hospital da Luz. O diretor clínico do hospital, José Roquete, já veio dizer que o antigo jogador está estável e estacionário. A infecção não piorou e os médicos continuam com a mesma terapêutica, mas não arriscam falar de quanto tempo pode demorar a resolver a situação. O Pantera Negra está consciente, fala e acompanha de forma lúcida a terapêutica e tem estado acompanhado pela família. Recorde-se que Eusébio deu entrada no Hospital da Luz com uma pneumonia bilateral. O Futebol Clube do Porto venceu o Passos de Ferreira por 2-1 na primeira jornada da Taça da Liga. O Sporting joga hoje contra o Marítimo para a Taça de Portugal. Para o treinador verde e branco, é natural que o Sporting pense neste jogo como fundamental para continuar em prova nesta competição. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.